Valeu pela presença da galera. Eu estou apaixonado. Deixa eu ser seu namorado. Quero ficar do teu lado pra ter seu abraço, seu beijo pra mim. Teu olhar não me engana. Eu sei que você me ama. Teu coração. Mas o medo não deixa você se entregar. Vem pra mim, não faz assim. Dê logo um fim nessa tortura. Nosso romance tem que se eternizar. Você tem que me aceitar. Não me engana. Eu sei que você me ama. Teu coração diz que você me quer. Mas o meu